Bendito seja o Senhor que criou os céus e a terra. Irmãos e irmãs, nós estamos encerrando mais um livro da Bíblia, 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. O livro vai ser concluído com as doações de Davi a seus servos, as ações de graça de Davi, a alegria e oferta as ofertas aos sacrifícios que foram feitos ao Senhor, e concluindo a morte do rei Davi, sendo que há três destaques nessa oração que Davi fez. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu leio agora a abertura devocional que nos foi enviada pelo pastor Paulo, da Igreja Presbiteriana, e logo depois eu leio o texto bíblico. A mão estendida da misericórdia. Jesus entra na sinagoga e encontra um homem com a mão ressequida e corações endurecidos. Lucas capítulo 6, versículo 6 a 11. Os fariseus não estavam ali para ouvir, mas para vigiar, prontos para acusar qualquer gesto que fugisse à norma. Mas Jesus, ao ver a dor, não hesita. Sua compaixão confronta o legalismo. Ele propõe uma pergunta desconcertante: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado, diante do silêncio cúmplice age? A cura daquela mão ressequida é mais que um milagre físico. É uma denúncia contra a religião que se esqueceu da misericórdia. Até hoje, irmãos, até hoje, a religião se esquece da misericórdia e troca a misericórdia por usos e costumes. Bem, então trata-se de uma denúncia contra a religião que se esqueceu da misericórdia. Aquele gesto tão simples e poderoso irrita os religiosos, enquanto o homem estende a sua mão e recebe vida, os líderes afundam ainda mais na fúria e no formalismo. Hoje, muito mais ainda, esperam uma mão estendida, alguém que rompa o silêncio, os protocolos e o medo de críticas. Como eu disse, usos e costumes trocam a misericórdia por usos e costumes. A fé verdadeira não espera um momento ideal. Ela se move quando há dor. Ação para hoje. Faça o bem sem esperar o momento ideal. Irmãos, façam o bem. Não importa a quem. Estenda a mão a alguém que precisa com palavras, ajuda ou presença. O autor é A.C. Barro e foi enviado pelo pastor Paulo, que foi integrante da Igreja Metodista há muitos anos e hoje se encontra no Seminário Sul-Americano e também na Igreja presbiteriana do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor pelo autor e por aquele que enviou. Agora vamos ler o último capítulo do livro de Primeira Crônicas, encerrando mais um livro da Bíblia. Diz assim o texto com relação às doações de Davi e do seu servo. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem, inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa de Yahvé, o nosso Senhor Deus. Com todas as forças, eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, toda a prata para as de prata, todo bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero nesse momento doar do meu tesouro pessoal ouro, prata para a edificação do templo do meu Deus. Afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes, para os trabalhos em ouro e em prata e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas a Yahvé, o Senhor? Irmãos, irmãs, ofertem o melhor para o Senhor, o melhor da sua misericórdia. Melhor não são pedras preciosas, melhor é o seu amor. Oferte o melhor do seu amor. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados da obra do rei deram do que possuíam com generosidade e alegria para os trabalhos de construção do templo de Deus. Eles doaram 175 toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro, todos quantos possuíam pedras preciosas semelhante ofertaram-na ao tesouro da casa de Yahvé, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. Isso me comove muito, irmãos, de pensar que nós podemos ofertar o amor, a alegria, o domínio próprio, a benignidade, a perseverança, a longanimidade e também ofertar bens materiais para o Senhor, para a obra missionária. Isso me comove muito e eu espero que comova você também a oferecer o melhor. Primeiro, o melhor que vai dentro do seu coração e segundo, o melhor dos bens materiais que você puder ofertar. Agora a ação de graças de Davi. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei, de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yahvé, o Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: Ó Senhor, Deus do nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder da tua destra, a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Entregamos a ti do que é teu. Há uma palavra no Senhor. E eu quero dizer para você uma doxologia que está na Bíblia. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Versículo 15. Diante da tua presença, somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construir uma casa em honra ao teu santo nome vem das tuas próprias mãos. E todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações. Sonda-os. E que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas essas riquezas, e agora vi, com imensa satisfação, que o teu povo se encontra aqui. Igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conservava por toda a eternidade no coração do teu povo essa generosidade e esses pensamentos justos e encaminha o coração deles para ti. Dá, meu filho Salomão, um coração sincero e honesto, a fim de obedecer os teus mandamentos, aos teus decretos e aos teus princípios, para que possa edificar esse templo para o qual reuni todos os recursos necessários. Então Davi declarou: toda a comunidade, bendizei, pois, a Yahvé, o Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse a Yahvé, Deus de seus antepassados, e ajoelharam-se em plena adoração e dedicação ao Senhor Deus e perante o rei. Finalmente, irmãos, caminhando para o final, alegria e oferta de sacrifícios. No dia seguinte, prepararam e ofereceram sacrifício diante de Yahvé e lhe apresentaram em holocausto 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, acompanhados de libações, as ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor do povo de Israel. Só para você saber, era costume na época. Hoje nós ofertamos com moedas, com notas, com cartões, mas naquela época eles ofereciam animais. E esses animais eram separados, como sem mancha, sem mácula, era o primogênito dos animais, e eles ofertaram ao Senhor. Versículo 22. Naquele dia, todos comeram e beberam com grande alegria em seus corações, na presença de Yahvé, o Senhor. E pela segunda vez proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo diante de Yahvé, como governador soberano do povo, e Zadoque como sacerdote. Assim Salomão foi assentado como rei no trono do Senhor, sucedendo seu pai, o rei Davi. E Salomão muito prosperou, e todo Israel lhe foi submisso. Todos os chefes, os líderes e mais nobres guerreiros, bem como todos os filhos de Davi, prometeram absoluta lealdade e obediência ao rei Salomão, à vista de todos os filhos de Israel. E Yahvé engrandeceu sobremaneira a Salomão e concedeu-lhe um reino de um esplendor e um poder jamais conhecido por nenhum dos homens que reinaram antes dele sobre Israel. É um momento de maior grandeza, de maior prosperidade que Israel viveu, foi no período do rei Salomão. Agora, a morte do rei Davi. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração do seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele faleceu feliz e realizado, em boa velhice e longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados por escrito nas crônicas do profeta Samuel, o vidente nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, incluindo todos os detalhes sobre o seu reinado e com todas as provações pelas quais teve que passar, assim como Israel e todos os reinos da terra. Glórias sejam dadas a Deus por mais um livro da Bíblia lido com você. O livro de Primeiro Crônicas. Primeiro livro de Crônicas foi lido e nós vamos entrar no segundo livro de Crônicas. Só quero fazer um breve destaque. A duração do reinado foi de 40 anos. 40 é um período de luta, tribulação. Lembrem que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Reinou 7 anos em Hebrom. Por que 7 anos? Porque sete representa a perfeição. 6 dias, em 6 dias Deus criou tudo e no sétimo ele descansou. Significa completude, significa tempo completo. E tem mais um detalhe. Ele reinou em Hebrom e depois 33 anos em Jerusalém. É claro que você está lembrando que Jesus faleceu aos 33 anos. Isso tem um significado muito grande. 40, tempo de luta, tempo de conquista, tempo de provação. 7, o número completo, e 33, já apontando para o Messias que reinou durante 33 anos. Para encerrar, irmãos, com alegria, esse livro, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, eu só quero fazer um destaque. Aliás, três destaques. Os três pedidos de Davi a Yahvé em oração por seu filho Salomão podem ser assim compreendidos. Primeiro, que Deus conserve no coração do povo sempre aquela boa disposição espiritual e mental. E eu faço dessa minha oração agora. Que Deus conserve o seu coração. Deus conserve o coração do povo de Deus, sempre com boa disposição espiritual e mental. Revelada naquela hora, historiada de forma tão poética em toda a obra de Crônicas. Em segundo lugar, que o próprio Yahvé incline o coração de Israel para adorar e obedecer ao Senhor. Minha oração também nessa hora, que o próprio Yahvé incline o seu coração, o meu coração e o seu coração e o coração de todo aquele que tem misericórdia, que tem amor, que Deus incline o nosso coração, bem como o coração de Israel, o coração da igreja, para adorar e obedecer ao Senhor. Em terceiro lugar, que o eterno Deus conceda a Salomão um coração sincero e honesto em relação a Deus e para com os homens. Essa é a minha oração. Que o Eterno conceda, não só a Salomão, conceda a cada um de nós um coração sincero, um coração honesto em relação a Deus e para com os homens, como está no versículo 19. E isso tudo vai agradar o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, é importante notar que a expressão hebraica shalem, aqui traduzida como sinceridade e honestidade, comunica também a ideia de inteireza, que o nosso coração seja inteiro. Traduz também a ideia de integridade, que o nosso coração seja íntegro para com as pessoas. E traduz também a ideia de perfeição, que o nosso coração caminhe cada dia para a perfeição em amor, amando Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Shalem, aqui traduzida como sinceridade, honestidade, inteireza, integridade e perfeição, marquem a nossa vida. Natã e Gade também escreveram uma obra de histórias e crônicas acerca do impressionante período do reino de Davi, mas esses livros se perderam no tempo e nenhuma cópia foi descoberta até aqueles dias, até os dias em que esse texto foi escrito. Quem sabe, amanhã ou depois, numa dessas escavações de arqueologia, eles possam encontrar esses livros e muito nos edificar para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e assim como o primeiro livro de Crônicas enfatizou o reinado de Davi, o segundo livro de Crônicas vai falar sobre o reinado do rei Salomão, que eu quero partilhar com você. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.